esse é Tango, reporte visual com campo, informo que a última aeronave avistou a 1000 pés, informo turbulência leve na final de pista úmida. Esse já é visual com campo, direto na Tango. Sentido em Serra Tango, autorizado pouso 90, vento 200 graus, 17 metros. Pouso, direto na Tango. Positivo, operando instrumento. Então não está autorizado o pouso 1-7, seria 1-0? Afirma, autorizado pouso 1-0. Autoriza o pouso na 17, por 17 atados? Negativo, estamos operando instrumento. Ok, aqui já estou visual aqui com o Viu Pé. É confirmado o verso no momento. Vento 200 graus, 1979. 220 com 17 nós? 200 graus, 1979. Ok, Tango. No Finger, tá? Finger apagou. Tá aguardando aí uma decisão da Embraer. Gente, com 1094, chame enquanto pronto. Ok, obrigado. Tango, Juliette Serra Tango. Confirme o pátio destino. Tango, Juliette Serra Tango, táxi autorizado, VA. Alfa, suporte antes da Juliette. Juliette Serra Tango. Autorizado Juliette, Pátio Uno, Taxi Lima, na Lima, chame Torre 118, decimal 95. 3864, do separador de 2010, autorizado para o procedimento, reporta no localizador. Ok, 2000, reporta no localizador, não é? Está mil bem. Combinado então, com 2019, reporta na visual. Para o ponto de espera da pista no zero, via taxiway India e taxiway Alpha. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, com ajuste 10, 19. Seja utilizando o taxi para 1 para a pista 10, via India Alpha. ponto espera todos os números, nós 5 azul, 4, 4 segundos. Autorizado o pushback acionamento, reporte para o Faro Taxi. Autorizado para o Faro Taxi, está 3091. 094, é o solo sobre. Confirme se a solução já foi. O problema já foi solucionado pelo Império, o problema do Finger. Negativo, nada resolvido ainda. Acho que a gente já tem alguma previsão de quando vai ser. Deixa eu ver. Ainda bem, não, nenhuma previsão. Ok, fechou então. América 229, na escuta do solo. Prossiga, América 229. América 229. Autorizado o reboque do posição 1-1 para o pátio 3. Autorizado o reboque da posição 1-1 para o pátio 3. América 229, mantendo a escuta. América 229, fica atento à aeronave realizando o pushback no 07. Sim. Atento à aeronave que está fazendo pushback no 07. América 229. América 229, mantém a posição. É ok, América 229, mantém a posição. Oceanem 148, autorizado pushback, o acionamento, reporte pronto para o táxi. Não, não passa o táxi. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, São Salvador. Azul 4451 na linha mantém, pistão no zero. Azul 4451. Hotel Juliette Serra, confirme o local sobre voo. Juliette Serra, ciente, guarde 1 minuto, cobre. Solo 1-3, libera a direita via Fox, se chama Solo em 1-2-1-1. Fox, 1-2-1-1, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, 1-7-3-9. Gol 1739, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Estacionar para cá, seria o Juliette Serra, tá? Zero, voo 1864. Leve 64, ciente, torre 18, decimal 95. 295, voo 1864. 451, decolado azul 4, controle 1208. 1208, azul 451. Boa, voa no 864, estabilizado ILS X-ray, turno 0. Boa noite, 64, continua a aproximação, reporte visual com campo, altímetro turno 0, 19. O vento agora 180 graus, 219. Gente, trabalharemos visual com 19, boa noite, 64. Campinas, copiado, tanto 3191, táxi aprovado via pátio principal, Índia até o ponto de espera piscando 0, ajuste na 019, no ponto de espera quando pronto, chame torre 198, decimal 95, tanto 3191, tem um bom voo. Atende ao ponto de espera 895, tá? 3191, obrigado, boa noite. Hotel Juliette Sierra, pronto, quadra. Hotel Juliette Sierra, autorizado, Salvador, Salvador, está permitido a pista 17, 500 pés, decola a pista no 7, primeira curva ao critério da torre em 118, decimal 95, transponder 0112, até o Juliette Sierra. Autorizado por pistão no 0, vento 180 graus, 18 nós. Responda autorizado pistão no 0 para o voo 1864. Fecha o bordo ciente, para o acionamento, chame torre, frequência 18, decimal 95, até o Juliette Serra, bom voo. Eu não curti as informações, o senhor poderia repetir? Alacaco, 86, 45, Recife, só o que eu vi, senhor? 86. 086, copiado. O Xenem 140, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera da pista no 0, QNH agora é o no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, decimal 95, 6140, tem um bom voo. Voo 1739, após a passagem do Airbus da Avianca em direção ao ponto de espera pistão 0, o senhor ingressa Juliette, portão 09. Após o Airbus da Avianca, ingressa 09, igual no 739. Direita 1211, Alibra. Direita 211, voa 1864. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3191, próximo pode estar na 10, pronto. Tá 3191, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinha e mantém 10, tá 3191. Azul 2719, fala Salvador. Já está no 0, garoto. Agora em 1 minuto, Fábio. 3191, autorizado. Aliás, e decolar pistão no 0, vento 180 graus, 20 nós. Ali decola até 3191. Suporte antes da Juliette. Alfa e Guadalá, antes da Juliette, 1864. Azul 2719, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Up Azulu 10 até Taubaté. Via 360, saída Dael, Leda, Mótima, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5055, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360, até Taubaté, Pensilu 10, 055 no transponder, Dael, Leda, Mótima. Ela Azul 2719. Azul 2719, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 08. Até a proa 225 é possível. Fecha a proa 225. Acostumamento de setor, mas foi a cheia da Mário. Ok. Então, 225 de proa, subindo para o 340, o azul 445. Negativo, ainda não. 229, autorizado reboque do posição 11 para o pátio 3. Atenta aeronave ingressando no portão 09. Reporte no através do portão 108, meia dúzia. Tem livre o reboque, atento a aeronave que vai encostar no 09 e autorizado até o través do 62, American 229. 340 da 31 Aviola. Tropa prevista, boa. Bom dia, bom, 1162, o número 62, identifique se chega da mar e diz se mantém a 050. 050. Azul 4022, livre das instruções, desça para 2, metais, direto do não ajuste na 09. Do Azul 402, direto do na 2 metais, na 0119, Azul 402. Zero decolagem, pistão no 0, vento no 80 graus, 18 mais. Decolagem, é 140. Cidade Valera, 31 Aviona. Autorizado. Autorizado Leira, 31 Aviona. Azul 4451, Vera Concentra, Recife, 1251, Alterna, 13395. Xenema 140, decolador 22, controle 120, decimal 80. 12080. Controle Oxalá 6140, passa 1700 na PUCA. Oxalá 140, contato radar, saída PUCA, nível 350. PUCA, passa 350. 14451, não me escuta do controle? Afirma, senhor, se escuta. 4451, chama sempre Recife em 125 decimal 1, em caso de falha, 133 decimal 95. 251, 33, 95. Uma boa tarde, 4451. Apresentou DLA no, na sala IS Militar? Sim. 02733, seu plano se encontra vencido. Aguarde. Uno 62, autorizado direto do Uno, descendo sem restrições para 2.000 pés e ajuste no 09. Direto do Uno 2.000, Uno 09, do Uno 62. Pra 200, essa é a inspiração na Estrela da Mar e desse mantém o nível 050. Solo Salvador, é América 229, no través do meia dúzia, para conseguir um reporte até a posição 01 do Pati. América 229, autorizado, redoc para o posição 01 do Pati 3, informe ao término. Autorizado, um reporte até a posição 01 do Pati 3, informará no término, América 229. Força aérea 2733, pronto campo. Força costa, força aérea. Força aérea 2733, autorizado. Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via Golf 677. Saída Conde, nível 090. Recolada a pista 10, primeira curva, esquerda. Transponder 0271, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Funciona 2733, o planejamento correto, confirme o PLD. São 3191 Recife, 125, decima 1, secundária 13395. 3395, está 3191. Funciona 2733, decola da interseção ou da, aliás, na cabeceira no zero? Pode falar, cabeceira. Funciona 2733. Ciente para o táxi, chame torre 118, décimo 95. Lama 200, 30 da presente para o Edduno, descendo sua restrição, espera 2 mil pés, ajuste na 09. Sobre a gestora, descendo sua restrição, descendo sua restrição, descendo sua restrição. Chama Leão 140, chama Sandro Recife em 126, decimal 85, secundário 12545. 2685, 12545. Azul 4022, completa sinal contorno em 118, decimal 95. Controle 1895, azul 4082, muito obrigado. Leão 962, autorizado o procedimento, reporta em sinal. Correio Azul 4082, boa, bom dia, tá passando os termos. Azul 4082, continua a aproximação, reporte visual com campo, altímetro no 0, 1 no 9. 1 no 0, 1 no 9. Visual Azul 4082. Azul 4082, tráfego agora em estado, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 209. Forma chuva de leve a moderada sobre o campo. Chuva de leve a moderada, entendeu? Então 180 com 20 está visual com a entrada ali da chuva. Obrigado. Identificação chega da Mário, desse mantém o nível 050. Alto, é o American 229, para informar o término de reboque. América 229, ciente. Bom dia. 02733, táxi autorizado até a interseção hotel. Reporte para ingresso na pista na taxi hotel. Até o hotel e vamos guardar para... Tango, Echo, Delta, Fox, prossiga. Sete, bota Tango, Echo, Delta, Fox, gentileza, bota o código 0135, informa as condições do elevador, teto de 1000 pés, com 3 mil de visibilidade. Caso desejo, autorizado visual especial. Matéria seguia corredores no 1500 pés e ajuste na 09. Do 4082, Salos 32, libera a direita, chame só em 121, décima 1. Direita 1211, até Jame. Salvador, cordial bom dia, azul 4082, Cidro. Azul 4082. Bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliet para o portão 03. Alfa Juliet, portão 3, azul 4082. Serra autorizado ingresso, forte alinhado e pronto, pistão no 7. China 200, tráfego 20 de meia dúzia de milhas, rumo nordeste, cruzando 1.000 pés em ascensão para 1.500 pés no Papa Alfa 31. Cheque o 6200. ILS, Gol 9962. O 9962, torre 198 do Sumar 95. 1895, obrigado. Chamando a 200, redução para 209. 2009, 6200. Chamando a 200 para localizador direita para o 070. Direita 070-6200. Cajulete Serra, mantém a posição. 162, copiador. Copiado, bom, 162, chamada visual. 90, pronome 62. 170 graus com 20 nós. Obrigado. Confirme o horário do plano. Alinhando, mas é posto alinhando. Está buscando igual o nome 62. Eu peço o 10 até Taubaté. Nível 340, saída Dael, Leda, Mótila. Decola da pista 10, primeira curva, direita. Transponda 5076, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Então 3895, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Para pushback, para pronto para pushback, para pushback. Vamos guardar a banda da planeta, o departamento da Betafox deu um envio a nos informar quanto ao observador e as condições caíram. Estamos com teto de 1.010 e visibilidade de 2.000. Confirme tensões. Então vai... centralizado para a final da... Ronaldão. Sapatango, Juliette, Serra Tango. Autorizado, Serra Bravo, Índia Lima. Tony Yankee, nível inicial 060, saída Coral, decola da pista 17, primeira curva direita, o transponder 0274, frequência do controle 120, décima 8. Então, eu coloquei só as condições de curvar esquerda na proa 020. Condições de curvar esquerda na proa 015. Afirmo. Gente, está presente curva esquerda na proa 015, vai de mais de 2. Para o acionamento, o táxi foi minha torre 118.95. Livre ascensão para 3.000 pés, o Eco Data Fox. Ascensão para 3.000 pés, seu limite será radial 320 do Velho Salvador. Só para 3.000, limite radial 320 do Salvador, Eco Data Fox. Se a Delta, na Delta manter a posição, chame só ali, 121, décima 1. Acho que a Delta, chama só 121. Juliette, vai, missão, vai, colar. 04, vai. Azul 5048 para o localizador, curva direita, proa 065. Direita, proa 065, sobre a operação azul 0048. 5048, 2 para 2, meu país tem instruções, está autorizado o procedimento e ele é executado. Pistão 0, reporte estabilizado. 0 para 2000, mais autorizado no 7500, 0048. Controle igual no 162, RMT, matando 2000, felicita a Voritap. Confirma a faz o gol no número 2? Eu vou orientar para avaliar a situação. Acelerando o gol no número 2, sente da presente curva direita para o 180. Direita 180, no número 2. Confirma a vez para o 2504. 5048, ajuste 109. 109, 109. Só de falar de Itapuã, até o Juliette Serra, tráfego na final da pista 10. Terra. Vai prosseguir via Alfa, guarda da Juliette, que é do azul, por força 73. Posto de mantenha 4.000 pés, o ajuste na 09. 4.000, me adicionada, na 09. Atleta Fox completa a esquerda para o 245. Esquerda 245, é, para dar uma chama 200. 0, caso receba, tem aeronave à sua direita, tipo helicóptero, não interfere com essa aproximação. Informe pista livre, o vento 180 graus, 2 aeronaves. Ciente, tá visual com a pista agora, 600 pés, ou 6200. Ciente, 6200, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 18 mais. Ciente, 6200. Aeronave na escuta do controle sobre, informa teto de 600 pés e visibilidade de 2 mil metros. O Lúcio é ansioso, de mão esquerda, na cidade de Capô, aguardando a liberação da aeronave de sobre. Plano 162, sistema de navegação, vem na de Tátia. Plano de Tátia, plano 162. 9, hotel Ribeirão Preto, 441-203 agora. Xuxanel 6200, Solos 41, libere a direita, para a ponte, pista livre. Libera a direita, reportar a pista livre, 6200. 11895, ajuste no 019. 019, tá de sua direita, 285, obrigado por ter feito a nota. Seu motivo. Você vai manter aí 210 nós, ok? Sim, chegou o 962. 210 a 4 mil pés, vai fazer espera em TAP. Obrigado, 962. Habilizou no X-ray down 0 azul, 52048. Capitão Black Delta Fox Trot, na sua navegação, veio do Nerd. Virado do Dona, área do Delta Fox. Azul 5048, completa o sinal com a torre em 118 do sinal 95. Torre 1895, forma camada 2600. Tenho. Eco Delta Fox, vista para 2000 para eles, autorizado o procedimento, reporta na final. Vai reportar na final, autorizado o procedimento, Eco Delta Fox. Azul 5048, estabilizado, X-ray 10. Azul 5048, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Altímetro no 019, chuva de leve a moderada sobre o campo, pista no 0 molhada. Faça tráfego, tipo de quatro à sua direita, mantendo 500 pés no litoral, não interfere com a sua aproximação. Lama 162, vista para 3 mil pés. 3 mil pés, Lama 162. No 556, informação em curso Alfa, autorizado Terra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, nível 360, saída Sael Leda, após o Airume, decolada pista 10, primeira curva, direita, transponder 5077, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Autorizado, Galeão, de voo 3.27, até 92. Bola da EL, Viva, 1.57, 1.58, 1.57, 1.58. Gol 1.556, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Bola da EL, Viva. Andrés 604, cena de instituição chega da Mari, desce e mantém o nível 050. Azul 5048, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 80 graus, 20 mais. Sempre pouso para azul 5048. Onda, 5106, frequência do controle de Salvador, 120-8. entrar então Recife no nível 370, autorizou número 7, decolado 190, na Pucajama, a Tataju, Veracruz à esquerda, 106, transponder e o controle Salvador 1208.7. Com 1790, cruzamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Porta pronto, 1790. Trabalhar e manter pistão no zero. E aqui é no zero, 2790. Mantenha o ponto claro, Força Aérea 2736. Azul 5048, solo aos 46, libera a direita via eco, chame 1211, solo, livrar. Solo 211, informa, sua moderada já continua no final, Azul 5048. Está com mais rajada lateral. Confirmar uma rajada lateral? É, na final, curta ali, pela direita. Gente, graças. Torre boa, Papa Tango, Eco Delta Fox, hein, aliás. Chapatango, Eco Delta Fox, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Altímetro no 019. Informa, pistão no 0, molhado, escorregadia, chuva moderada na frente. Sim, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, forma também tráfego tipo helicóptero, está cruzando agora o eixo final da pistão no 0. Não interfere com essa aproximação, já livrou o eixo. Sim, Fox. Azul 17 no 9, livre decolagem, pistão no 0, vento no 80 graus, 209. Livre decolagem no 0, vou tudo com esse aqui. Hotel Juliette Serra tem pouso parado autorizado na pista 17, aguardando instruções para a remetida. Juliette Serra, ciência, autorizado, pouso parado, cabeceira 17. Pronto, afinal de 1-0, bom nome é dele. Ok, não pega. Juliette Serra, plano, táxi autorizado, reporte táxi aí, Oscar, altimetro no 0, no 9. Posição tá que sou eu, acho que o Juliette Serra tá. Juliette Serra no final do 1-7. Gente, pouso parado autorizado na pista no 7, o hotel Juliette Serra, cabeceira no 7. O vento no 80 graus, 20 nós. Aguardando instruções para remetida. Gente, pouso parado na cabeceira do 1-7. Aguarde para o push. Aguarde para o push. Azul 5048 autorizado. Alfa Juliette, pátio 1 para o pátio 03. Alfa Juliette, pátio 1 para o pátio 3, azul 5048. Azul 5048, se possível, acelere o táxi para livrar o pátio. Ok, então, tem que também fazer o táxi. Agora bom, 790, posição 06, chega aqui na dama. Já nós vamos estar aqui para posição Itápia? Na verdade ele já está voando para Itápia, com curva esquerda e após a vaduana, igual o 962. Gente. Vamos posicionar o hotel Juliette Serra? Gente, o hotel Juliette Serra está andando para trás da aeronave avaliar na pista. Juliette Serra Tango tentando o helicóptero após autorizado o ingresso, a porte alinhado pronto. Papa Tango, Juliette Serra Tango. Centro de 904, reduzindo a velocidade para 2209. E o acionamento é reporte pronto para o táxi. Azul 5098, é o som? 5048, é o solo Salvador? Mais quanto? 0048, por gentileza, poderia confirmar a intensidade da rajada que recebo no final? Tá funcionando, né? Em torno de 13 nós. Gente, em torno de 13 nós, confirme, por gentileza, a direção foi a... Através? Através aí, entendendo a rajada. Quem chega, mano, foi o Batalha de Travessa, frequência livre, até direção. Papa Tango, Eco, Delta Foxtrot, autorizado, táxi via Alfa, reporte entidade, Juliette. Alfa, reporte entidade, Juliette, Eco, Delta Fox. Autorizado o pushback e acionamento, a resposta para o Foro Táxi. Autorizado, vai a porta para o táxi. Tango Juliette Serra Tango, decolada 5-2, controle 120, decimal 8-0. Gerardo 128, Juliette Serra Tango. Serra 2733, decolado ao 5-3, controle 120-8. Serra Tango, decolado da 1-7. Serra 2733, controle 120-8. 120-8. Livre extensão 060. Direto Coral, extensão para o 060 e Juliette Serra Tango. Eco Delta Foxtrot, mantém a posição. Contrário, pode ter feito para a pessoa sair da Conde. O 0733 preenche, por gentileza, leva o código 0444. 0444. Por gentileza, confirme algum problema com o pushback, senhor? Direto Conde, 090. Direto Conde, 090, faz o 3. Aviso 719, chama Recife em 125 decimal 1, alternando em 13395. 1251, 2395, 2719, obrigado, bom dia. Então, dá 3 e 4. Voo no 790, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0. Via Pátio 1, Pátio Índia e Pátio Alfa. Quando pronto, chame Torre 118, 1095, o ajuste 1019. 1019, Índia Alfa, 1095, Torre Boa, 1090. o Gol está autorizado, TAM 3895? TAM 3895, afirma, autorizado, pushback e acionamento. Reporte, TAM para o TAC. Tem que entender se está autorizado agora o pushback e acionamento ou após o Gol? Após passagem do Gol a cauda, autorizado o pushback e acionamento, reporte, TAM para o TAC. Sim, após o Gol, está autorizado o pushback e acionamento, TAM 3895. Passagem do 5546, 143 a bordo, com o Mini 3, jogando agora. Tem correto, localizador, 9-6. Sim, 0-4-3 a bordo, Guarulhos, qual o outro nome? 3-25-1-4-3, copiado. O voo 5-5-6 tem táxi aprovado. Até o ponto de espera, pistão zero, observando o Airbus da TAM, puxando agora no portão 5, irá ingressar no pátio 3. Pátio em Índia, ajuste no 019, no ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 1-2-3-9-5, ou no 5-5-6, tem um bom voo. Estamos chegando, obrigado, pátio 5, 2-3-9-5-19. Eco Delta Fox, dando passagem ao Boeing da Gol agora no portão 09. Estará taxiando até o ponto de espera pistão zero e observando o TAM em livre ingresso no pátio principal, contornando o pátio, chame para o ingresso taxiway Lima, Papa Tango Eco, Delta Fox Tati. Delta Fox Tati, Manel. Como é que aparece? Ah, tá aí, semana aqui. 2743, recebe a identificação da presidente autorizada de Aracituna, descendo ao 050. Rebaixado. 7-1-1-62, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 179. Livre pouso, 1-1-62. Zona 962, descendo a identificação, chega da mar e reduz a velocidade para 250 nós, descendo até o 060. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 começando a resolver aqui o problema, então provavelmente vai sair daqui a pouquinho. Gente. Forma indicada? Sim, está com o de manter 300 mais até mais próximo de papo? Até. 214, autonomia 3:45, a zero galeão. Copiado. Aguarde para início do táxi. Tem que aguardar para início do táxi, tá 329. Paulo Salvador, muito boa tarde, azul 41144, informação alfa. Beleza, manda de caminho 360.1. 790, autorizado ali a em manter pistão no zero. Manter no zero, bom, 790. Solo Augustino 501, libere a direita via Fox, chame Solo, 1211. 1211, obrigado. Indy Taxway Alpha, quando pronto, chame PR 118, 1095, o ajuste 10, 19. 19, Indy Alpha, Fox, para 10, 1225, 1325. Eco Delta Fox Trout, está autorizado Taxway Lima, na Lima, chame PR 118, 1095. Final da 1074. Santos, cruza 50-0, 14 milhas, 46 visual, 08-5-0. O Juliette se retando, aguarde confirmação de nível pelo controle. Eu já tenho próximo e mantenho 060 dando instruções. No 2-1, nível 360. Sai da Arbor, elefa, após elefa, Tozop. Decola da pista 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-1-2-7. Frequência do controle, Salvador, 1-2-0-8. Autorizado conforme 360 com 5 e a rota do plano, autorizado 2-1, decola da 1-0, primeira curva direita, sai da Arbor, elefa, Tozop. Condor 7-1-2-0-8. Azul 4-1-4-4. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e atendimento. Obrigado. Gol 1-1-6-2, autorizado Juliette para o portão 0-1. Juliette 0-1, boa, 1-1-6-2. A 3604 na escuta da torre. 3604, final da 0, estabilizado. A 3604 na ponte visual com campo. Agora 1-0, 1-9, pistão no 0, molhada. 10 visual, pistão 0, 3604. Já visual? Afirmativo. Gente, na 3604, tráfego agora avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 1,80 graus com 2-0 nós. Pistão no 0, molhada. Saída Puka, submontanha 370. É o 370, gol 17, mas já. Controle Salvador, gol 1790, se possível voa direto Puka. Direto Jama, gol 1790. Jama na prova, gol 1790. Gol 790, informa o tráfego 12 horas, 18 milhas, mesmo rumo. No momento cruzando 065 em ascensão 090, Charlie 208. Sessão 07. Sérgio Graça, Sessão 2333. Página 2, livro das inscrições, desça para 2 metais. Atribuindo o procedimento, ele é o sexuei, reporta na frente. Eu tenho a ideia de ver para o bom avião mesmo, para 2 metais. Ele é o 743, livro, ele é o seu reporte no localizador. Solo 04, direita Eco 1-2-1-1. Direita Eco 2-1-1,